e mortos que esqueceram de deitar os corpos sem sentimentos, amontoados como porcos, cambaleando à procura de se alimentar, não importando em quem ou quem possam pisar, contaminados com vírus do egoísmo, pior do que umbrella do Resident Evil, atrofiando as mentes, empedrando os corações, espalhando terror por todas as nações. Às vezes me assusto com tanto preciosismo, é cada um por si cuidando do seu próprio abismo. Quem tem mais, quem dá mais, ou quem é melhor? Zumbis programados pra retornar ao pó, na busca do tesouro, vaidade vira ouro. Ouro corrompe o caráter e faz o homem de tolo. Mortos de ódio, amor e paixão, caindo aos pedaços em meia solidão. Lindos por fora, perfeito mausoléu, porta veneno que tem gosto de mel. Enganam bem, visa olfato e paladar, doutorados na arte de ludibriar. Sei quem cria o jogo que manipula as regras, os sonhos loucos de quem convive com as trevas. E cada dia morre-se um pouco mais, na correria pela felicidade ou da paz. Os sonhos vêm em um instante, já não voltam mais. Os sonhos eles vêm e vão, já não voltam mais. A verdade é que os sonhos eles vêm e vão, já não voltam mais. E já não voltam mais, voltam mais, voltam mais, voltam mais. Milhares de cem, os manos morrem e perdem a paz. Os sonhos eles vêm e vão, e perdem a paz. A verdade é que os sonhos eles vêm e vão, e perdem a paz. É por Deus, só por Deus que eu permaneço vivo. Minha fé, tô de pé, perigo pro inimigo que vem de bombeta, de microfone e bico. Tá iludido com o mundinho do próprio umbigo, tá engordando na mentira, zoião. Peso morto apagado no refrão. Mente pequena que não sabe enxergar o mundo. Se a vida é um jogo, baby, o seu jogo é sujo. E nessa vi vários caindo por terra. O desespero aperta e as rimas abrem as pernas. A ganância é o sentimento que move o vilão. Em terra de ninguém, onde ninguém estende as mãos. Os sonhos ficam distantes quando você dorme. Fica acordado, santo, luta pelo seu corre. Todo corpo é um templo de sabedoria. Quem se corrompe perde o sentido da vida. Tá morto, teimoso, é cruel. Fala mal de todo mundo, mas quer ir pro céu. Mortos que esqueceram de deitar os corpos, só de respirar já contamina o solo. É cabuloso, assustador, rastejantes, cultivadores do negativismo entre os semelhantes. Eu faço minha oração e sigo em frente. Que Deus proteja nossa gente. Amém. Os sonhos vêm em um instante, já não voltam mais. Os sonhos eles vêm e vão, já não voltam mais. A verdade é que os sonhos eles vêm e vão, já não voltam mais. Já não voltam mais, voltam mais, voltam mais, voltam mais. Milhares de cem, os manos morrem e perdem a paz. Os sonhos eles vêm